Transamérica. Transamérica, 50 Harmony, Work From Home. Ó, promoção do Lar Jeff, você não pode marcar bobeira. Tem outras promoções também rolando, a Ludmilla. Tem a biografia do sarcófago. Tem a promoção do Henrique Iglesias. Várias promoções rolando no site radiotransamerica.com.br /pop. E quem se dá bem é você. Tá vendo participar? Acessa aí radiotransamerica.com.br/pop. Daqui a pouco na Transamérica. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me da, da, da, da, da, da. Transamérica. A gente acorda todo dia e vai à luta. Não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria. 100% garantia que a gente chega lá. É. Esse ainda eu sou brasileiro e no balanço eu vou dizer. Chava Potiguar. Eu sou paulista, paraense, sou mineiro. Eu sou o Brasil inteiro. Quem quiser pode chegar. Pode chegar. Chega aí. Patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Preciso caprichar no presente do meu véio, mas não posso fazer feio com a grana. Pois é, faça bonito, compre com inteligência. Já tá tudo pesquisado pro Dia dos Pais. É fácil comprar, é essencial economizar. Acesse transshopping.com.br. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. Você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, decidem o futuro do município. Os vereadores votam projetos que serão transformados em leis. Fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população. Pronto, agora é só escolher os seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Transamérica, 9 horas. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Já abonou também escutar Transamérica? Bom. Você é daqueles que gosta de aliar custo e benefício? Então precisa conhecer a Blue Store. Na Blue Store você encontra celulares de primeira linha com preços inacreditáveis. Blue, a marca de smartphones queridinha das Américas. Blue é custo-benefício aliado a bom gosto. Visite a Transamérica. A Às vezes, insistimos em certas portas, enquanto as janelas estão abertas. Maria Fátima Paglia de Figueiredo. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira. Aqui na Transamérica estamos abertos a você. Insista aqui, onde você encontra todos os sábados, para onde nos encontramos todos os sábados para elevar a sua manhã com um espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Sou Joyce Possamay Busanello e, como de costume, estamos com as melhores especialistas em suas áreas. Então, tem alguma dúvida, sugestão? Participe! Hoje também quero convidar as ouvintes a mandarem mensagens para seus pais. Até o final do programa, eu lerei os recadinhos que chegarem. Para isso, relembrem nossos contatos. WhatsApp 45 88 28 28 28, fanpage Transamérica Foz, e o telefone é 45 30 28 28 28. Legal, vamos lá então. O bate-papo ao vivo de hoje será com a Yáscara Bresolin, a nossa paisagista. Estávamos com muita saudade de recebê-la. Bom dia, Yáscara. Bom dia, Joyce. Bom dia, mulheres transaméricas que apresentam e que escutam o programa, né? Verdade, legal. E também temos a presença da Vanessa Monte Chaves. Ela é especialista em psicologia do trânsito. Trabalha como responsável técnica em clínica credenciada ao Detran. E o envolvimento com a profissão se dá também na luta e atuação em prol da classe dos profissionais da psicologia e da comunidade. Hoje falaremos sobre o impacto das Olimpíadas no trânsito e como a psicologia pode nos ajudar nesse cenário. Bom dia, Vanessa! Bom dia, Joyce! Bom dia, ouvintes! Essa questão do trânsito é muito relevante no nosso dia a dia, então participe! Se você quiser fazer alguma pergunta ou mandar algum recado referente ao nosso bate-papo, não fique de fora. Interaja conosco pelo WhatsApp, pelo Face ou pelo telefone. Mas antes dessas conversas deliciosas que teremos hoje, vamos de música? E para isso, a nossa cantora do dia, ouvintes, é uma artista que está completando 40 anos de carreira. Isso mesmo. Então nós falaremos de Fafá de Belém. Mulheres Transamérica, cantora do dia. Fafá de Belém, nascida Maria de Fátima Paglia de Figueiredo, em Belém, no dia 9 de agosto de 1956, é uma cantora e atriz brasileira que começou sua carreira musical fazendo pequenas apresentações em eventos. Fafá ganhou reconhecimento nacional quando, em 75, a música Filho da Bahia, cantada por ela, foi introduzida na trilha sonora da novela Gabriela, da Rede Globo, que também originou um clipe no programa Fantástico da mesma emissora. Fafá pertencia a uma família de classe média alta da capital paraense e, desde a infância, destacava-se nas reuniões familiares com a voz afinada. Na adolescência, já gostava de música e, em parceria com amigos, fez alguns espetáculos em bares e casas noturnas, fugindo de casa para realizar tal fato. Em 1973, estreou como cantora profissional no musical Tem Muita Goma no Meu Tacacá, que satirizou o cenário político da época. Como as cantoras de sua geração, foi fortemente influenciada por cantores consagrados da MPB, como Maísa, Roberto Carlos, Calbi Peixoto e outros grupos da Jovem Guarda e Beatles. Em 79, lançou seu maior sucesso até hoje, hoje, a música Sob Medida. Fafá participou do especial Mulher 80, da Rede Globo, um desses momentos marcantes da televisão. O programa exibiu uma série de entrevistas e musicais cujo tema era a mulher. É a discussão do papel feminino na sociedade de então, abordando essa temática no contexto da música nacional e da inegável preponderância das vozes femininas. Maria Bethânia, Fafá de Belém, Zezé Mota, Marina, Marina Lima, Simone, Rita Lee, Joana, Elis Regina e Gal Costa. A partir de 85, Fafá tomou um rumo em sua carreira, que foi bastante criticado pelos mais conservadores. Ela passou a incluir no repertório gêneros mais popularescos, como sertanejo, brega e principalmente lambada. Apesar de nessa época, nessa década, ela ter se consagrado como cantora romântica. No ano de 2015, que marcou seus 40 anos de carreira, lançou álbum inédito após 10 anos sem gravar em estúdio. É um álbum que celebra o brega paraense e recebeu o prêmio de melhor álbum de música popular no Prêmio da Música Brasileira. Você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer, me provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Fico inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama, a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter. Sob os meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer, me provar que a vida é melhor sem você. Paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo no mundo sem. Dentro do meu coração. Entrevista. Mulher Entrevista. Ouvimos Nuvem de Lágrima de Fafá de Belém. Gente, eu adoro, tô me divertindo muito. Vamos lá então. Vanessa, o Brasil e o mundo têm acompanhado as Olimpíadas nesses últimos dias. O espírito esportivo está para todo lado. Foz não está sediando atividades olímpicas, mas é uma cidade turística e o fluxo de pessoas transitando pelo país e aqui na cidade sempre aumentam. Claro que Foz não tem a proporção de fluxo de trânsito como São Paulo ou outras capitais, mas o trânsito é uma questão constante, né? Sim, com certeza, porque você sair da sua casa para ir a algum lugar, você deseja que esse trajeto seja o melhor possível, ou seja, chegar em segurança, se possível até escutar uma boa música, rádio, então Transamérica melhor impossível. Verdade. Mas aí tudo depende de como esse caminho vai acontecer até o seu destino, né? E pode acontecer inúmeras coisas, por isso que o trânsito afeta tanto o nosso dia a dia. Ah, a gente vai conversar melhor sobre isso depois, mas vamos tentar explicar então um pouquinho antes para os ouvintes o que, que é a psicologia do trânsito, por que que quando falamos nessa especialidade a gente pensa especificamente no psicotécnico, mas não é só isso, né? E explica para a gente também essa coisa do psicotécnico. Então, hoje em dia a gente já pode começar explicando que hoje não se fala mais o psicotécnico em si. Uhum. Nós falamos em uma avaliação psicológica para o trânsito, porque isso traz a diferença de como você não está sendo só testado, você está sendo avaliado para como você vai poder interagir dentro do trânsito. E essa é uma área que a gente se baseia principalmente no comportamento humano. Ah, não é só o carro, não. É o comportamento humano do pedestre, do motorista, do ciclista, das crianças, tudo isso que interage nesse meio. Isso mesmo. E as pessoas daí, então, falam muito da dificuldade em ser aprovado nessas avaliações, né, para adquirir a permissão para dirigir. E a palavra medo da prova, medo de dirigir, medo do trânsito são recorrentes. A psicologia do trânsito traz que tipo de colaborações nesse sentido? Normalmente as pessoas já chegam para avaliação com nervosismo lá em cima, né? Ansiedade e tudo. Porque muitas vezes ninguém nunca passou por um psicólogo antes na vida. Uhum. Então já tem que se entender que, na verdade, você passar pelo processo da carteira ou de fazer alguma outra atividade, você tem que passar por esse profissional. E nem precisa ficar tão nervoso. É uma questão de você ir mantendo o contato aos poucos. Tanto que hoje a gente já faz um contato inicial de entrevista para a pessoa poder ir conversando, baixando essa ansiedade, para depois aí sim a gente fazer o restante da avaliação. Que legal! E como o trânsito, né, a gente vai falar bastante hoje de como ele afeta as pessoas, essa questão do medo de dirigir realmente é compreensível, tanto que algumas pessoas se transformam no trânsito, elas ficam agressivas, violentas. Tem até um termo que você usou num artigo, num texto que você publicou, né, no, na sua página, que diz assim, cegos de raiva. O que a psicologia do trânsito pensa sobre essas manifestações de muita raiva no trânsito, de muita agressividade, quando as pessoas realmente às vezes se transformam? Isso mesmo, porque algumas vezes as pessoas se deixam levar tanto pelas emoções que elas acabam não enxergando o que está na sua frente. Então, naquele momento que você está atrás de um volante, ficar cego de raiva não é uma alternativa. Você tem que pensar que é a outra vida que está ali na tua frente e também do seu lado, dentro do seu veículo. Então, a psicologia do trânsito vem para contribuir, para principalmente ver se você tem essa oscilação ou não, e principalmente poder ajudar, auxiliar, né, em como você conseguir controlar essas emoções que vêm tão fortes e aí fazer todo um trabalho diante disso. Legal. Bom, então a pessoa adquiriu a permissão para dirigir e ela está suscetível a toda espécie de experiência no trânsito. Então, tanto para os mais novos na experiência de dirigir, quanto para os mais velhos vão estar à mercê de tudo o que acontece. Dá uma pinceladinha para o pessoal do que... E agora, né? Do que a gente vai falar, então, hoje, quando o trânsito ele está todo diferente, está todo modificado pelo maior fluxo de pessoas, maior fluxo de carros, maior fluxo de um monte de coisa acontecendo? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é manter a calma, né? Porque não adianta. O medo de dirigir, muitas vezes, vem em virtude de não conseguir controlar a outra pessoa ou a situação que você está vivendo naquele momento. Primeiro, a gente não vai conseguir manter o controle mesmo, mas o que a gente pode fazer é criar alternativas. Distância de segmento, poder passar e ver se o seu veículo tá bem disposto, se ele tá com as rodas, tudo. Você vai sair de bicicleta, coloca o capacete, a sinalização. E principalmente você manter a calma e também saber o que vai acontecer mais adiante. Muitas vezes a gente tem uma visão curta. A gente acha que é só aquilo que está na beiradinha do carro ou da bicicleta. Não. Na verdade, você tem que olhar um pouquinho mais à frente, até o final da quadra, para você poder se antecipar e usar, então, o raciocínio lógico para saber, opa, agora está na hora de sair para um lado ou para o outro para poder se salvar nessas relações com outras pessoas que a gente não mantém o controle. Legal. Ouvintes, como seu pai é no trânsito? Manda um recadinho para ele pelas ondas da nossa rádio, envie então a sua mensagem pelo WhatsApp, pela fanpage ou pelo telefone que nós leremos a mensagem em comemoração ao Dia dos Pais para você até o final do programa. Enquanto esperamos a sua participação, ouviremos a música Abandonada de Fafá de Belém. Mas antes, ó, vou lembrar vocês dos nossos contatos. WhatsApp 45 88 28 28 28, fanpage Transamérica Foz e o telefone é 45 30 28 28 28. Mulheres Transamérica. Transamérica. Abandonada por você, tenho tentado te esquecer. No fim da tarde, uma paixão. No fim da noite, uma ilusão. No fim de tudo, a solidão. Apaixonada por você, tenho tentado não sofrer, lendo antigas poesias, rindo em novas companhias, chorando por você. Mas você não vem, nem leva com você toda essa saudade. Nem sei mais de mim, onde vou assim, fugindo da verdade. Abandonada por você, apaixonada por você, sem outro porto ou outro cais, sobrevivendo aos temporais, essa paixão ainda me guia. Abandonada por você, apaixonada por você, vejo o vento te levar, mas tenho estrelas pra sonhar e ainda te espero todo dia. Saudade. Nem sei mais de mim, onde vou assim, fugindo da verdade. Abandonada por você, apaixonada por você, sem outro povo for what you guys have been in as temporais. Essa paixão ainda me guia. Eu vejo o vento te levar, mas tenho estrelas pra sonhar e ainda te espero todo dia. Anteriormente, a Vanessa Monte, psicóloga do trânsito, nos deu dica de como nos comportarmos no trânsito. Falamos da paciência, né, da mobilidade, porque até mesmo os pedestres precisam prestar atenção. Como o nosso tema de hoje é pensar sobre o impacto das Olimpíadas no trânsito e de que maneira a psicologia pode nos auxiliar nesse cenário, gostaríamos de saber, Vanessa, qual seria a sua primeira mensagem para os nossos ouvintes? Primeiro que a cidade vai estar cheia, né? Então, mais uma vez, a calma é uma grande amiga nesse momento. Mas eu acho que a gente pode perceber que, principalmente aqui da fronteira, a gente já tem esse contato com questões de outras culturas. Mas nesse momento, a gente certamente vai encontrar o turista que ele, primeiro, tem uma cultura diferente da nossa, ele pode estar acostumado realmente a pisar na faixa e as pessoas pararem para isso, coisa que o brasileiro ainda não conseguiu tornar um hábito em alguns lugares, né? E aí a gente passa, então, a ver como eles querem também conviver conosco, mas de uma maneira mais harmônica. Então, esse respeito à cultura do outro e também adotar esses hábitos que são bons de poder parar na vez do pedestre, tudo, ceder a vez. E principalmente, assim, se ele tiver perdido uma placa de fora, prestar atenção, ver como que você pode ajudar ou então tentar deixar que ele encontre o caminho. O GPS também, com certeza, ele vai estar. Então, é sempre importante estar pensando nisso, que a gente já, aqui na fronteira, convive, então, com os nossos paraguaios, nossos amigos argentinos. Isso mesmo. E a gente já percebe algumas diferenças. Mas, então, agora a gente vai estar recebendo ainda mais pessoas diferentes, de todos os países aí. Bom, então, se vocês ouvintes querem dicas de como se comportar no trânsito em tempos de grandes impactos no nosso fluxo, continue nos acompanhando. Vamos juntos na Transamérica Foz até às 10 da manhã. E não esqueça de mandar a mensagem para que nós possamos ler aqui em comemoração ao Dia dos Pais. Mande o seu recadinho para o seu papai, estamos aguardando. Mulheres Transamérica. Ouvintes do Mulheres Transamérica, antes de voltarmos nosso bate-papo ao vivo com a psicóloga do trânsito Vanessa Monte Chaves e a Yáscara Bressolim, quero lembrá-las de que a sua participação em nosso programa é sempre importante. Hoje, de maneira especial, queremos te convidar a enviar recadinhos para seus pais através do nosso programa. Estamos esperando a sua participação. Quero lembrar vocês dos nossos contatos. WhatsApp 4588-282828, fanpage Transamérica Foz e o telefone é 4530-282828. Hoje, no quadro Grandes Mulheres da História, falaremos de Jaqueline Silva e Sandra Tavares Pires Nascimento. Vamos ouvir as suas histórias. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. As cariocas Jaqueline Silva e Sandra Tavares Pires Nascimento são as mulheres que podem se orgulhar de terem conquistado a primeira medalha de ouro olímpica para o Brasil. Fazendo dupla no vôlei de praia, elas venceram as também brasileiras Mônica Rodrigues e Adriana Samuel por 2-0 na final feminina dos Jogos de Atlanta em 1996, ano em que a modalidade estreava em Olimpíadas. 11 anos mais velha que sua companheira, Jaqueline foi uma levantadora da seleção brasileira de vôlei de quadra, que marcou época entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. O mérito foi tanto de seu talento quanto de suas inflamadas polêmicas. Convocada para defender o Brasil pela primeira vez com apenas 14 anos de idade, disputou sua primeira Olimpíada em Moscou, em 1980. 4 anos depois, seria eleita a melhor levantadora dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos quais o Brasil não passou do 7º lugar. Envolvida em diversas brigas com técnicos e a Confederação Brasileira de Voleibol, e sem campo de trabalho no Brasil, Jaqueline tentou a sorte no exterior, onde, após uma temporada nas quadras da Itália, resolveu fundar, em 1987, a Associação de Vôlei de Praia nos Estados Unidos. Na areia, Jaqueline conquistaria seus títulos mais importantes. Em 6 anos atuando no vôlei de praia americano, acumulou 41 etapas vencidas e quatro títulos no circuito. De volta ao Brasil, no início da década de 1990, chegou a formar uma dupla efêmera com a amiga Isabel, que ainda não havia abandonado as quadras. A partir de 1993, começa a dupla vitoriosa com Sandra. Sandra Pires também começou no vôlei de quadra, aos 14 anos nas categorias de base. A carreira no vôlei de praia começou em 1992, antes que ela completasse 20 anos. Apesar de ser baixa para os padrões do vôlei, mede apenas 1,74 m, Sandra compensa esse fato com técnica, velocidade e uma boa colocação. Entre 1995 e 1996, Jaqueline e Sandra conquistaram ainda o bicampeonato do circuito mundial e foram eleitas a melhor dupla dos anos 90 pela Federação Internacional de Voleibol. Sandra levou ainda o prêmio de melhor jogadora do mundo. Após mais um título no Campeonato Mundial de Los Angeles em 1997, a parceria se desfez, mais pelos desentendimentos fora da areia do que pelos resultados obtidos dentro dela. Que por dentro não é isso, não sou nada. Tenho ares de serpente, mas em casos de amor sou pequena, sou carente, sou mais frágil que uma flor. Eu me pinto e me disfarço, companheira do perigo. Eu me solto em sua festa, mas sozinha eu não consigo. Digo coisas que não faço, faço coisas que não digo. Eu te quero, meu amado, não te quero, meu amigo. Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face, eu luto pra manter o meu disfarce e não deixar. Ah! Dicas de paisagismo. Mulheres Transamérica. Ouvimos a música Meu Disfarce e agora escutaremos a nossa paisagista Yáscara Brizolin. Vamos lá, Yáscara. Então, hoje a nossa dica desta semana é uma árvore que iniciou a sua festa de flores por nossa cidade. Ai, que lindo. E, inclusive, é uma planta símbolo de Foz do Iguaçu, uhum. O ipê roxo. Sim. Então, o ipê se chama Tabebuia avelanede, né? E existe no Brasil várias espécies de tabebuia, como a alba, ou o ipê amarelo, né? O qual pode mudar de espécie conforme a região e origem e característica. Então, as espécies vão variando. E mesmo o ipê roxo também tem variações de espécies. Alguns são chamados ipê rosa, até. A variação de nome popular é muito grande, mas por isso que é importante sempre a gente determinar o nome científico das plantas, né? Verdade. Outro ipê famoso é o ipê branco, ou o Tabebuia roseo alba. Ele é encontrado principalmente em Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Todos têm uma característica em comum. Além de serem da mesma família, Bignoniácea, que a gente chama, e o gênero Tabebuia, elas são plantas decíduas ou semidecíduas. Isso significa que elas perdem todas as folhas no inverno ou perdem parcialmente essas folhas. Por isso, semidecíduas, né? Outra característica muito importante do ipê é a época do ano que elas florescem, isto é, no inverno ou no início da primavera. Por isso que elas estão floridas, começando a florescer agora os ipês. O ipê roxo, ele floresce de junho a agosto, dependendo da temperatura, né? E da umidade do ar também. E a sua altura do ipê roxo varia de 20 a 35 metros. E o tronco pode chegar a 60 ou 80 centímetros de diâmetro. Então, por isso que ele é muito cobiçado por sua madeira, né? E dura, era uma madeira bastante dura e tem bastante durabilidade. Foi por esse motivo que quase todos os ipês foram extintos nas nossas matas, né? Foram muito, realmente devastados, né? Existem muito poucos ipês hoje em dia nas nossas matas, mesmo nas florestas que são preservadas nos parques, justamente porque foram realmente todos devastados, né? O ipê amarelo amplia o seu florescimento até setembro. Então, agora estão os roxos, depois vem os amarelos florescendo. Ai, que lindo. A sua altura vai de 20 a 30 metros, com troncos um pouco menores, de 40 a 60 centímetros de diâmetro. É bastante usado no paisagismo o ipê amarelo, pela sua exuberante flor, né, esse florescimento exuberante, e tem a desvantagem, o ipê amarelo, do seu crescimento ser muito lento. Né? Ele é realmente bem espaçado o crescimento dele. O ipê branco, ele amplia mais ainda o seu florescimento até outubro, né? Então, depois do amarelo vem o branco florescendo. E a sua altura é bem inferior, ele chega de, no máximo 7 a 16 metros de altura, com troncos de 40 a 50 centímetros de diâmetro. É uma espécie que aprecia muito o calor, né? E pode até ser encontrada na Caatinga do Nordeste brasileiro. Olha! O seu hábito preferido desse ipê branco é o Pantanal matogrossense. Então, existe muito ipê branco naquela região. Uma dica importante para o plantio desta árvore é fazer a cova, pelo menos uns 15 dias antes, né? Com os adubos e as recomendações, como a gente fez aqui das frutíferas. Né? Antigamente, uhum, a gente falou aqui como fazer uma cova de frutíferas. Para as árvores, é o mesmo tipo de indicação, tá? Escolha a muda com o maior sanidade possível e que tenha pelo menos 1 metro de altura, né? Com bastante substrato, né? aquele saquinho bem grande, para você, quando você plantar ela no seu terreno, a adaptação dela ser mais rápida. Né? E também porque realmente, por exemplo, o ipê amarelo, você não encontra mudas acima de 1 metro de altura, é muito difícil. Por causa do crescimento lento. Já o ipê roxo, você consegue achar mudas de 2,5 metros, né? Daí, logo, logo, você já tem uma árvore com flor e com o porte necessário para a sombra. Que legal! Então, lembrem-se, né, que essas plantas, como elas perdem as folhas e as flores, elas, entre aspas, sujam o seu terreno, o seu canteiro, a sua rua, né? Mas é uma sujeira bonita, né? Você já pensou aquele tapete de roxo, de amarelo, né? É maravilhoso. Então, mesmo as folhas, quando caem, ficam aquela coisa cobreada, assim. Então, até serve de adubo as folhas, né? Então, faça realmente, até você pode fazer uma sequência de, se você tem uma área bastante grande, né? Uma chácara, né? Coloque em IP na sequência, IP rosa, IP roxo, IP amarelo e IP branco. Daí você vai tendo florescimento desde agosto, julho, agosto, até setembro, outubro, né? Então, você tem uma época bem grande que amplia bastante essa recomendação. Então vamos lá, mulheres. Vamos. Vamos plantar uma árvore, né? É já, lindo. Muitas já deram o filho, falta escrever o livro e plantar a árvore. Uh-huh. Então vamos lá, né? E realmente fica a nossa lindo. Dica. Obrigada, Yáscara. Tanto que tem aquela avenida ali no Polo Centro, né? Que é famosíssima em detrimento dos justamente IPs. Dessa, entre aspas, sujeira que as flores lindo, fazem. Né? Lindo, né? Vanessa, vamos interagir então, né, com a Yáscara, como a gente estava conversando nos nossos intervalos, porque as paisagens, elas também influenciam no trânsito. Então, como a Yáscara nos deu dicas, que dicas a psicologia do trânsito pode nos dar em situações de fluxo intenso, né? Repete elas pra gente, trabalha bem elas e vamos pensar um pouquinho essa questão do paisagismo, de como que esse visual afeta também a nossa locomoção. Começando em relação ao fluxo, já que é muito cheio e alguns horários de pico, o que a gente pode fazer é sair antes do horário. Sempre se programar para sair aqueles 10, 15 minutos antes, que supostamente você iria gastar dentro do trânsito, você consegue pegar um fluxo melhor e também consegue ir mais tranquilamente. Se acontecer alguma coisa, você já está preparado com aquele tempinho extra. Mas algumas coisas irritam, principalmente o calor ou alguma situação mais assim. Uhum. Uma boa alternativa, principalmente pensando no paisagismo, que é muito interessante, é quando você abre a janela e sente o fluxo do ar entrando, você começa a entrar em contato com a natureza, e principalmente se tiver na época desses IPs estarem florescendo, é uma delícia. Você andar no carro tranquilamente, em baixa velocidade, e aproveitando a questão da paisagem, esse contato com a natureza, ela tranquiliza e principalmente torna o passeio ou então o seu trajeto muito mais agradável. Então, sempre prestar atenção no que está acontecendo. Acabar se desligando um pouquinho dessa modernidade do ar-condicionado, aproveitar os dias que estão mais frescos e conseguir ver a natureza vai facilitar bastante o seu dia. Principalmente vai melhorar o seu humor, se for de manhã. Que delícia, né? Bom, também tem a questão da prudência, né? A questão da velocidade, a gente até estava conversando aqui no intervalo justamente disso, né? Do quanto, se a gente sai muito em cima da hora, a gente acaba, às vezes, não conseguindo respeitar o limite de velocidade. O que a psicologia do trânsito pode dizer referente a isso na questão da prudência? É uma questão de comportamento também. Então, se você começar a analisar como que você acaba lidando em situações de mais pressão, se você está atrasado, você já começa a ficar um pouco mais estressado, começa a ver esses gatilhos. E aí, quando você perceber, eles estão acontecendo também durante o trânsito. Então, primeira coisa, passar pela própria observação, começar a se conscientizar disso, sempre tratar a sua rotina de uma maneira mais fixa para que você possa transcorrer ela da melhor maneira possível. E também continuar respeitando os limites das placas, não ultrapassar sem segurança, poder seguir todo um trajeto onde seja até agradável você estar ali dentro do veículo ou da bicicleta ou qualquer coisa. Sim, então, ouvintes, parece muito óbvio, né, a questão da gente sair um pouquinho antes, a questão de ter prudência, a questão de estar dentro do limite do trânsito, mas isso a gente sempre precisa estar bem atento. E essas são as dicas, então, que a Vanessa está podendo nos dar. Também tem a questão, né, aproveitando o paisagismo, o cheiro das árvores, essa questão da respiração, de poder estar tentando manter a calma através da respiração. O que a gente pode pensar sobre essa última dica? A respiração, ela é super importante, porque alguns já devem conhecer, mas quando a gente respira pelo diafragma, ou seja, coloca a mão na sua barriga, perto do teu umbigo, e consegue levar a respiração para que a sua barriga vá para frente, você consegue fazer um círculo muito maior. Inclusive, algumas atividades físicas, eles começam ensinando a primeira respiração. E aí, quando você começa a encher o diafragma, depois a caixa torácica e consegue respirar, você consegue manter mais autocontrole, principalmente oxigenar o seu cérebro e dizer para ele, calma, nós não estamos numa situação de perigo, nós estamos numa situação agradável, onde eu mantenho o controle dentro dessa situação de dentro do carro, poder manter a prudência, poder escolher o comportamento seguinte que eu quero. Diz que a gente desaprendeu a respirar, né? Porque essa respiração a gente fazia quando era bebê, né? Sim. E daí a gente desaprendeu, né? A gente acaba deixando só aqui em cima do e peito, é realmente, né, relaxante essa, quando a gente pratica essa respiração, e ela oxigena melhor o cérebro mesmo, né? Impressionante isso. E ela vale para toda a situação, até para uma apresentação de trabalho, alguma isso. coisa assim, mas principalmente para enfrentar situações de pressão. Uhum. Muito bem, vamos então para o nosso primeiro recadinho aos pais? Eu vou ler o recadinho da Regiane do Lindóia para seu pai Sebastião. Ela diz assim, além de melhor motorista, é o melhor pai do mundo. Sebastião, então a Regiane e todos nós aqui do Mulheres Transamérica queremos desejar para você um feliz Dia dos Pais e um super abraço para você. A Nilda Marques do Jardim América diz assim, meu pai é falecido, mas meu esposo é um pai presente na vida dos nossos filhos. Um beijo ao meu pai, onde quer que ele esteja, e ao meu marido, um paizão e um avô daqueles. Legal, parabéns então. Vamos continuar o nosso bate-papo e já já eu leio mais recadinho. Vanessa, então para a gente poder caminhar para o final do nosso bate-papo, né? O diálogo significa por intermédio de palavras. Eu, como psicanalista, eu acredito que falar é sempre relevante. Freud, ele diz que a cura, ela vem pela palavra. Então, falar gera cura. Esse é o slogan da proposta de trabalho que você participa em detrimento do CRP, né? Para o CRP. Você acha que o diálogo será importante para as propostas que o CRP tem para construir daqui para frente? Claro, com certeza. Principalmente porque a gente traz o diálogo como método, né? Você poder ouvir o outro lado e principalmente estar contando como é que acontece essa atuação, como é que a gente pode estar conversando em prol da categoria e em prol da comunidade, então o diálogo vai ser fundamental. Por isso que a gente já traz isso no nosso nome. Legal. E o que a gente está fazendo aqui é isso, né, Yaskar? É poder bater um papo, fazer o diálogo funcionar, cada um dentro da tua experiência, cada um dentro daquilo que pode contribuir, né? Contribuir, né? Com certeza, com certeza. E, Yaskar, sabia que a gente tem uma sede, né, aqui em Foz, para o CRP. Então, ouvinte, sempre que vocês precisarem recorrer a algum apoio do CRP, ou para reclamação, ou para denúncia, ou para sugestão, a gente tem um local aqui em Foz onde as pessoas podem procurar. Então, a sede é o fruto do trabalho da equipe que está à frente dos trabalhos na cidade. Você pensa, Vanessa, que faz a diferença ter uma sede na cidade? Explica para as ouvintes o que é uma sede, o que elas podem encontrar ali, que profissionais vão estar ali, como que elas podem fazer para chegar nessa sede. Primeiro assim, uma da minha outra atuação também é pelo Conselho Regional de Psicologia, então é esse o CRP. Isso, esqueci de falar, perdão minha gente, valeu Vanessa. E hoje atuando pela Setorial Extremo Oeste, que eu sou responsável aqui por Foz, Santa Terezinha, essas cidades menores aqui, então a gente acaba fazendo esse contato com a comunidade. Por exemplo, hoje a gente está nesse mês de agosto. Nem todo mundo sabe, mas dia 27 de agosto é o dia do psicólogo. É o nosso dia. Ai, que lindo! Então, a gente programa algumas atividades. Ano passado nós tivemos... Parabéns! 51 anos, gente. E ano passado a gente fez atividades para a comunidade, indo nas escolas, contando o que é a psicologia e tal. E diante desse trabalho todo que foi feito, do esforço de inúmeros psicólogos que se juntaram para isso, é que a gente ganhou então esse escritório setorial. E qual é a diferença de ter o escritório? Primeiro, que é um local onde, por exemplo, os estudantes vão sair e vão pegar a sua carteira profissional. Eles já vão poder pegar na própria cidade. Então isso já é muito melhor. A gente já consegue passar orientação de como é que pode atuar, como é que é para fazer o primeiro contato, a divulgação do trabalho. Tem toda uma questão ética, né? Então, a gente já faz essa orientação nesse primeiro local. E também, se a comunidade precisar de alguma coisa, eles podem procurar a gente ali nesse escritório setorial. Está localizado na Rua Jorge Sanvas, no edifício Moretti, o segundo andar, sala 101. Hoje, inclusive, está acontecendo um evento ali sobre o NUPSIM, que é sobre nenhum ser humano é ilegal. está acontecendo, para a gente conversar sobre o pessoal da Palestina e tudo. Nós temos, inclusive, gente de fora, são três palestrantes e está acontecendo nesse momento. Que legal! O acesso, então, é livre. As pessoas podem procurar o escritório para tirar informações, tirar dúvidas. Isso mesmo, ele serve então para que a gente possa fazer reuniões, para que a gente possa fazer divulgações, para que a categoria dos psicólogos possa se organizar. E não precisa ser só, a gente pensa sempre na psicologia em contato com outras profissões, em interface. Essa conversa que eu tive sobre conseguir fazer a conversa da psicologia com o paisagismo só traz benefícios para as pessoas. Com certeza, verdade. Bom, pessoal, para finalizarmos, então, o nosso bate-papo com a Vanessa, diga as propostas que você tem para a cidade, para os profissionais, e como o trabalho de vocês vai ter um efeito para nós aqui. Hoje, a Chapa 11 é Tempo de Diálogo, a qual eu estou fazendo parte, eu e a Thaís Hickman, que também faz, nós estamos trabalhando no sentido de poder dialogar e sempre trabalhar com a questão da orientação e não da punição. E principalmente que a gente traga a psicologia para todos. Ou seja, desde a pessoa que tem lá o contato mais facilitado de ir num consultório ou alguma coisa assim, mas também aquela pessoa que está um pouquinho distante. Porque assim a gente consegue que todo mundo possa se beneficiar. A psicologia do trânsito ainda não é muito conhecida. Mas é com esse trabalho da gente conseguir trazer para todo mundo é que vai facilitar as pessoas a entenderem que a saúde mental ela é super importante. E que também você passar por um psicólogo não é um evento negativo. Na verdade, pelo contrário. Nós somos agentes de transformação. Nós conseguimos auxiliar as pessoas a alcançarem o objetivo delas, a fazer as mudanças na vida delas. Então é super importante isso. E a Chapa conta exatamente com isso, com o apoio de levar a psicologia para todos, para que a gente consiga conversar com a categoria em si. A Chapa 11 terem como proposta a gente poder trabalhar com ética dentro da profissão, desde o princípio, para a gente continuar essa gestão com pluralidade, com novas pessoas, trazendo sangue novo, principalmente nossa futura presidente, se for o caso, né? Que ela está como cabeça de chapa, hoje é a Luciana Moraes, e ela vai poder estar falando em nome das mulheres. Hoje a psicologia conta praticamente com 90% de profissionais femininas. Então é bom. Tem uma filiada psicóloga. Ai, ótimo! Ela é daqui de Foz? Não, lá de Cascavel. É de Cascavel. Senão já ia chamar ela pra vir aqui também. Um abraço pra Luciana, minha filhadinha querida. Um abraço, Lu! Outra. Sabe, pessoal, é muito importante a gente poder conversar sobre essas coisas, porque por mais que as pessoas saibam, que às vezes tenham medo de passar por um psicólogo, às vezes sem perceber. É um benefício tão grande pra gente. Eu já fiz muitos, assim, tratamentos e consultas. Eu acho que é importante essa ajuda, que o psicólogo tenha a noção completa como você deve realmente analisar aquilo que está acontecendo na sua vida, né? E, dentro disso, tomar a melhor atitude. Né? Porque tem muitas mulheres sofrendo até problemas de violência no lar, ou alguma coisa assim. Com um psicólogo, meu Deus, né? Vai conseguir superar muito mais fácil isso. Né? Até com problemas com os filhos, às vezes, que acontecem. Nossa, nós mulheres temos que ter esse discernimento, né? Que há necessidade de um profissional. É imprescindível, né? Para o nosso crescimento pessoal e da nossa harmonia na família também. Verdade. Bom, ouvintes, então, eu vou ler os dois últimos recadinhos de hoje, da Raquel da Vila C. Ela diz assim: meu pai morreu em um acidente de trânsito. Filhos, tenham cuidado em dirigir para que vocês possam continuar comemorando o Dia dos Pais. E a Esther Santos, JSP, diz assim: a imprudência no trânsito é a pior coisa que existe. Todos devemos ter consciência. Belo programa de hoje e um feliz Dia dos Pais. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Nosso programa está chegando ao fim. Vanessa, nós e os ouvintes do Mulheres Transamérica agradecemos sua presença e as suas orientações. Para fechar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você desse uma mensagem rapidinha para o seu pai e mandar um beijo final para as nossas ouvintes. Ok, primeiro, obrigada pelo convite. Fico muito feliz que o pessoal tenha aproveitado. E como a gente pode ver, principalmente o trânsito é uma coisa que todo mundo vive. E todo mundo sabe como que ele pode ser melhorado e nós fazemos o trânsito que nós desejamos. Então, para o meu papai Carlos, hoje, quero desejar um feliz Dia dos Pais, te amo. E muito obrigada por ser quem você é um exemplo na minha vida e das minhas irmãs também. Yáscara, sua vez. Meu pai José Orlando Bresolim, um grande abraço. Papai, não fique triste com as suas doencinhas de idade, né? E saiba que sempre nós te amamos e tudo que você precisar, nós estaremos por perto. Um beijão. Legal. Quero mandar um beijo rapidinho pro meu pai, que me deu a vida e até hoje influencia no meu cotidiano. Um beijo pro meu sogro, Sadi Busanello, que colocou o homem maravilhoso no mundo que eu escolhi por companheiro. E finalmente é o Samir, que é meu marido, que tem sido um ótimo pai pra Agatha e a cada dia ela se torna uma pessoa mais amada e maravilhosa. Um abraço especial também aos pais daqueles que fazem parte da equipe do Transamérica e, é claro, aos papais que trabalham aqui na rádio. Quero mandar... Um abraço pro meu marido também, verdade? Né? Você falou seu marido, imagina se eu não der um abraço pro Jorge Pegoraro. Né? Ai, Jorge Pegoraro, um super beijo. Super pai também. Muito bom, isso aí. Os links dos nossos programas, amadas, estão disponíveis em nosso site www.transamericafoz.com.br. Siga agora na sua Transamérica Foz 104.5 com o papai Guilherme Wojtkowski no programa Fronte. Tchau, tchau. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.